Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. Hoje no Parlamento foi dia de votação da lei portuária e os estivadores reuniram-se em protesto em frente à Câmara Municipal de Lisboa, de onde partiram depois, a pé, até à Assembleia da República. Durante esse tempo, os estivadores foram lançando petardos e oferecendo flores aos transeuntes. O presidente do Sindicato dos Estivadores garantiu que os autores desta legislação não percebem nada de portos. Vítor Dias afirmou que a luta dos estivadores não vai parar até que sejam tomadas medidas que garantam a competitividade do setor. A manifestação de hoje contou com a presença de estivadores de vários países europeus. Os trabalhadores da Nave, empresa à qual pertencem os controladores aéreos, vão ser os únicos a receber subsídio de férias em 2013. Esta é mais uma exceção a juntar às outras que esta empresa pública já tinha no orçamento do Estado para o próximo ano. Existia um erro que obrigava a Nave a acabar com essa regalia, mas afinal isso foi corrigido pela maioria PSD-CDS e essa exceção vai manter-se para os funcionários da Nave. O secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros anunciou hoje que o Governo vai dar tolerância de ponto nos dias 24 e 31 de dezembro aos funcionários públicos. O Natal e o Ano Novo calham a uma terça-feira e o Executivo de Pedro Passos Coelho garantiu que a tolerância de ponto vai abranger o dia inteiro. O Governo aprovou esta quinta-feira uma proposta de lei que determina que metade dos subsídios de férias e de Natal sejam distribuídos pelos 12 meses do ano. A outra metade será paga nas alturas previstas no Código de Trabalho. Esta proposta estará em vigor durante o ano de 2013. A proposta não foi ainda enviada para a Assembleia da República. Cristiano Ronaldo e Pepe são os únicos internacionais portugueses presentes na lista da FIFA Pro World 11 da FIFA. Do total de 55 jogadores, 11 são espanhóis. O clube com mais jogadores na lista é o Barcelona. A seguir à Espanha, a Inglaterra e a Alemanha são os países mais representados. O vencedor do FIFA Pro 11 será revelado a 7 de janeiro do próximo ano. José Mourinho e Ronaldo são candidatos à Bola de Ouro da FIFA e ao Troféu da France Football. José Mourinho terá como adversários Vicente Del Bosque e Guardiola para o Troféu de Melhor Treinador da FIFA. Cristiano Ronaldo, por seu lado, enfrentará Iniesta e Messi pelo Troféu de Melhor Jogador. Luís Filipe Scolari foi hoje apresentado como selecionador brasileiro de futebol. Scolari afirmou, no momento da sua apresentação, que embora a seleção canarinha não seja favorita, tem a obrigação de ganhar o Mundial. O Brasil vai jogar em casa no Mundial de 2014. O agora selecionador brasileiro pediu ao povo do Brasil o mesmo apoio que recebeu da população portuguesa quando treinou Portugal no Europeu de 2004. Após 5 horas de reunião, o Conselho Leonino decidiu ontem apoiar a continuidade do atual presidente Godinho Lopes. Eduardo Barroso, presidente da mesa da Assembleia Geral do Clube Verde e Branco, explicou no fim da reunião que o Conselho Leonino considerou importante que esta direção levasse o mandato até ao fim. Este foi o Antena Web Informação de hoje. Amanhã estou de volta e espero por si. Boa noite.